Projeto 5896 com 663 horas, Galeão, pronto para táxi. Livre táxi à direita, chama no ponto de espera para decolagem, o Web 5896. Livre táxi à direita, chama no ponto de espera quando pronto, Projeto 5896. Próximo ponto de espera da 10, pronto. Você cola sem parada, Web 5896? Mesmo, deve falar sem parada, Jet 5896. Ok, está autorizado então alinhar e decolar de imediato da cabeceira 10, vento 300 graus com 3 nós, Web 5896. Autorizado alinhar e decolar, Web 5896. Vou no 995, bom dia, complete aproximação, guarde pista livre, tem um colega da Web iniciando a rolagem agora. Torreta 3171. 3171 no para Guarulhos, nível de voo 360, aguardo instante para cópia. Ah, por gentileza, gostaria apenas de saber por enquanto a provável subida. É Dael Leda Eudes a subida, Dael Leda Eudes. Dael Leda Eudes, obrigado. Guru 995, tá livre pouso na 10, vento variável com 3 nós, o altímetro 1014. 1014, livre pouso na 10, Guru 995. Web 5896, decolou aos 32, o controle em 120.8, bom voo, bom dia. 995 no solo aos 34, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette para 08, no 995. Gol no 804 na escuta da torre? Afirma, não, 804. Ok, cheque o trem, está autorizado o pouso na 10, o Kennegal no 014 e o vento é variável com 3 nós. Sente livre pouso na 10, está com o trem bastante travado, gol no 804. No solo aos 37, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 01. Sente, libera à direita, Alfa Juliette para o 01, mantendo a disputa, gol 904. Salvador, até 3171. Prossiga, 3171. Seria a nossa autorização? Afirmativo, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, primeira aerovia Aprazulu 44. Decola da 10, com curva direita, subida da El, Leda Eudes, transponder é 5475, controle em 120.8. 360, Aprazulu 44, da El, Leda Eudes, 5475, transponder 1208, curta 3171. Estamos confirmando, o plano foi apresentado via Aprazulu 21, senhor. Ok, eu recebi aqui o Aprazulu 44, vou checar com o Recife, ok? O senhor prefere que seja pela Aprazulu 21, não é isso? Preferimos. Ok, ciente, eu vou checar aqui com o Recife, só um instantinho. Tá 3171, na escuta? Prossiga. É confirmando então, a rota será Aprazulu 21 até Confins, após direto Trive e após segue conforme a rota apresentada. É, a decolagem permanece da cabeceira 10 com curva direita, a subida será Arbor Transição Elefa, ok? Então, aerovinda por Aprazulu 21 até Confins, após direto Trive, a saída Arbor Transição Elefa. Permanece então 360-547-1208, o controle. Correto, tá 3171, nos chame para acionamento do portão 7. Salvador, muito bom dia, Gol 1897, estabilizado no ILS-R3. Gol 1897, bom dia, avistado. Cheque o trem, livre pouso na 10, o vento 010 graus com 2 nós, o altímetro 014. 014, livre pouso na 10, está visual com o campo baixado travado, Gol 1897. Gol 897, no solo aos 49, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o portão 03, manda. Gol 897. Salvador Tower, good morning, go 1715, 1 mile to India Sierra. Go 1715, good morning, I have you in sight, check the landing gear, the wind is 010 degrees with 2 knots, QNH 1014, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, gear down lock, go 715. 715, on the ground at 53. Vacate the runway on your right and taxi approved via Alpha and Juliet to gate number 2. Roger, vacate sir, Foxtrot, clear taxi via Alpha Juliet to gate 03, go on 715. Just a correction, 02 the gate, okay, 02. Okay, gate 02, go on 715, thank you. Da 3171 no 7 para o pushback acionado. Autorizado, 3171, chame para o táxi. Eu chamo para o táxi, 3171. No 607, bom dia, repórter passando externo, baixada travada. Repórtera. Tá 3171 na escuta? Sim, né? Pode, por gentileza, chamar em 123, decimal 4. 1234. Bom, 607, vai passar o externo com o embaixado e trabalho. No 607, tá livre pouso na 10, o vento é variável com dois nós, QNH 1 no 0 ou no 4. Autorizado, pouso na 10, bom, 607.